o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais linda, but she doesn't see. Roda, roda. sou da mina do Santê, Moquenda é qua. Sou da mina do Santê, Moquenda é qua. Ori, oi, aí, Moquenda é qua. Ori, oi, aí, Moquenda é qua. Sou da mina do Santê, Moquenda é qua. Sou da mina do Santê, Moquenda é qua. Ori, oi, aí, Moquenda é qua. Ori, oi, aí, Moquenda é qua. To introduce to you the most sexy sound that ever came from South America, Brazil, from Praia de Ramos. It's called the cuica. Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. Oh, Thank you very much. Right now we'd like to play for you a ballad called Sometimes in Winter. I gaze into the streets, walk through snow and city sleet behind your room. I love you when the good times seems like memories in the spring that never came. Thank you. animado, o que eu quero em São Paulo.